amor, deve ser covardia. Se tudo é fantasia, só eu sei, deve ser amargor, deve ser minoria. O lado esquerdo cerzido vai me deixando perdido, de tanto me retalhar. Eu ando olhando pra dentro pra ver se encontro um alento, temendo me embriagar, temendo me envenenar, temendo desarvorar. Se ontem fosse hoje em dia, deveria. Se tudo é poesia, só eu sei, deve ser desamor, deve ser covardia. Se tudo é fantasia, só eu sei, deve ser amargor, deve ser minoria. Pra ver se encontro um alento, temendo me embriagar, temendo me envenenar, temendo desaforar.